Toda noite eu escuto o caçador com seu revólver apontado para a lua. O meu cabelo, preciso me esconder na tempestade ou no chão. Sei que ele vem me procurar. Seu coração.